BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e dos 50 anos de transmissões do Serviço Brasileiro da BBC. A década de 30 foi um marco para o rádio brasileiro. A partir dela, começaram a surgir os novos rumos para o que ainda era um novo veículo de comunicação. Com a publicidade paga legalizada, o rádio cresceu. Começaram a surgir os primeiros programas de caráter nitidamente comercial. Começaram a surgir os profissionais do rádio. Enfim, a década de 30 foi um período que podemos chamar de a formação de quadros. A situação política no Brasil no começo dos anos 30 não era das mais animadoras. Muita gente estava descontente com o governo de Getúlio Vargas, que chegou ao poder com a Revolução de 30. No dia 9 de julho de 32, irrompeu a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E, para dar ânimo aos soldados paulistas, o microfone da Rádio Record foi utilizado de uma forma até então desconhecida. A Record começou a transmitir discursos de personalidades brasileiras contra o governo de Getúlio. E, invariavelmente, estes discursos eram lidos nos microfones pelos três locutores da Record: Nicolau Tuma, Renato Macedo e César Ladeira. César Ladeira acabaria sendo conhecido mais tarde como a Voz da Revolução. E a Rádio Record passaria a utilizar o slogan A Voz de São Paulo. Toda uma geração retemperada nos sacrifícios e nos heroísmos da mais sublime jornada, se levanta portadora de um só pensamento e executora de uma só vontade para dar ao Brasil dias melhores e maior justiça e maior fartura. Não há contê-la nem desviá-la do caminho traçado pelo seu civismo, porque não animam interesses regionais ou ódios de classe, ambições partidárias ou conveniências pessoais. Aprendendo nas escolas, labutando nas oficinas, lidando no comércio, morejando nos campos, empenhando a inteligência ou trabalhando a matéria, a mocidade do Brasil marchará de hora em diante na vanguarda da nacionalidade. 40 anos de erros, de fraquezas, de hesitações e incongruências culminaram na mais ignominiosa, na mais desalmada, na mais nefasta das tiranias. Só uma mentalidade nova, objetiva e realizadora conseguirá arrancar o Brasil do atoleiro das competições pequeninas, esmagando mais do que a tirania, o espírito de tirania, destruindo um a um os germes desse caudilismo, ora frango, ora disfarçado, que tem sido a mais terrível mazela de toda a nossa história política. Cada geração que surge tem um dever a cumprir. A de agora cumprirá o seu, e o cumprirá até o fim, removendo todas as dificuldades, quebrando todas as resistências, disposta a todas as renúncias e capaz de todos os heroísmos. César Ladeira, na Rádio Record, durante a Revolução Constitucionalista de 32. Eu sou a Filipe do Pombo e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a Dona Irene, liga o rádio e vem Casé. Transmite TRAX. Naquela época, a grande atração do rádio carioca era o programa Casé, aí promovido na voz de Mário Reis. Casé já contava com uma ótima equipe de profissionais, tendo inclusive artistas que se apresentavam todos os domingos com quadros fixos. Um desses quadros era feito por Noel Rosa e Marília Batista, que improvisavam versos em cima do samba De Babado, composto por Noel. Ouçamos Marília Batista contando algumas das suas lembranças. Eu entrei em contato com o programa Casé, que era na Rádio Philips. Na Rádio Philips ele era já um programa de profundidade, assim, de grande audiência, porque primitivamente não havia auditório. Você cantava e ia perguntar lá fora como é que saiu. Ninguém via o artista cantando. Era um microfone só para o regional, para a orquestra, para todo mundo. num estúdio pequeno. Então, você, para conseguir cantar e se destacar, você tinha que conhecer todos os truques de som. Você só tinha um canal. Funcionava tudo na base da improvisação. Tinha um salão grande lá atrás da Rádio Philips, que era ali na Rua Sacadura Cabral, e a gente ensaiou naquele salão. E depois ia para o estúdio e mandava brasa. Eu cantava, por exemplo, com o Nonô no piano, que ele não saía do estúdio, e eu então fazia os sinais para o Nonô das posições que eu fazia no violão. O Nonô também tocava piano e violão, ele entendia, não precisava ensaiar. Saiu a maravilha da falsa, primeira, segunda, com os dedos, e ele entendia a minha linguagem. E assim o meu ensaio era direto no microfone, eu cantava direto, porque o Nonô era um gênio do piano. Agora, num dia nós estávamos fazendo lá dentro uma improvisação, brincando, cada um tirando um verso, e o Cazé levou para o estúdio para levar o ar. Foi o maior sucesso. Isso ficou 5 anos, repetindo, todo domingo mesmo, a hora do dragão, que a gente fazia o de babado sim, de babado não, cantando versos de improviso. Aí fazia eu, o Henrique, meu irmão, e o Noel Rosa. Nós fazíamos versos assim de improvisação, que era um sucesso, dentro de um samba que já era de autoria do Noel Rosa. Depoimento de Marília Batista. Foi também no programa Cazé que surgiram os primeiros anúncios comerciais cantados, o que se pode chamar de um embrião dos jingles. Isso porque o rádio já contava com mais elementos. Surgiam os produtores, os redatores, o contra-regra. Enfim, o rádio tomava cada vez mais a forma de trabalho coletivo. Um dos profissionais que logo passariam a atuar no programa Cazé foi o Almirante, a maior patente do rádio brasileiro. O Ademar Cazé, ele resolveu fazia, ouviu? Anúncios. Quem fazia os anúncios eram escritos pelo Henrique Pongetti, era Luiz Peixoto e outros que escreviam os anúncios. E, evidente, alguns botavam os versinhos lá dentro, viu? Aqueles que eram locutores, entre locutores estava o próprio, um outro, Eric Cerqueira, que morreu, coitado. Teve também o próprio Nassar, que foi locutor, foi Cristóvão de Alencar, locutor. Bom, mas no caso, num certo dia, o próprio Nassar, ele teve que ler aquela história do anúncio. E tinha uns versinhos. Então Nassar teve uma iniciativa. Ele, em vez de ler os versinhos, ele cantou aquele versinho, cantando com um aspecto de fado. Viu? Pode-se admitir que é o primeiro jingle que apareceu, mas não era gravado. Aí o padeiro desta rua tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Para o Cazé, o rádio era simples. Cantava um, cantava o outro, viu? Mas no meu caso, pessoalmente, eu tive a ideia de criar ali um concurso de palavras cruzadas, que não existiam. Existiam, sim, palavras cruzadas. Não inventei isto, viu? Mas fiz um concurso de palavras cruzadas, feito até numa revista, viu? E irradiando sempre aquelas palavras, aqueles testes, viu? Esta é a ideia. Já vinha o meu pensamento de criar o rádio de forma diferente. Dando um caminho de cultura para o povo. Almirante. Com a evolução do rádio, começaram a aparecer também emissoras mais elitizadas. Emissoras voltadas para um tipo de público diferente, por exemplo, do público do programa Cazé. Isto começou a surgir, sobretudo em São Paulo, como explica o pesquisador e historiador do rádio, José Ramos Tinhorão. Havia em São Paulo, por exemplo, uma rádio que tinha programa de chá dançante, em que a orquestra tocava sobre o palco, com os microfones transmitindo diretamente para o público, mas lá no estúdio se dançava. Foi a Rádio Cosmos. Essa rádio era uma rádio que tinha o seu estúdio, a parte do palco onde havia a orquestra. Havia este grande salão, que era ao mesmo tempo salão de baile, era bar. Um barco em que cada mesa havia um pequeno botão, a pessoa, quando apertava este botão, acendia lá no bar o número da mesa que estava apertando o botão. Então o garçom vinha e servia na mesa. E tinha acima na parte de cima uma tela de cinema. Então eu presumo que lá também se passava eventualmente de tarde sessões de cinema dentro da rádio. Como ressaltou José Ramos, senhorão, o rádio começava também a apresentar nos seus estúdios pequenas orquestras ao vivo, algo com que nem todas as emissoras podiam ainda contar. Mas, em São Paulo, para se citar um outro exemplo do refinamento das emissoras, existia também a Rádio Cultura, conhecida como o Palácio do Rádio. Na verdade, antes de ser palácio, a Cultura não passava de um casebre. Liderado pelos irmãos Dirceu e Olavo Fontoura, um grupo de rapazes da alta sociedade paulista resolveu montar uma emissora de rádio. Uma emissora que começou transmitindo ilegalmente, já que não possuía concessão do Estado, e transmitia da garagem dos Fontoura. A partir de 1933, com a emissora já legalizada, este grupo de amigos construiu o então Palácio do Rádio, que tinha um porteiro fardado a rigor para receber os convidados e uma série de boys também fardados para conduzi-los aos estúdios. E a Rádio Cultura teria logo de início um profissional que faria enorme sucesso em todo o país. Um profissional que, podemos dizer, educou muitas crianças brasileiras com seus programas infantis que permaneceram no ar por anos a fio. Seu nome, Vital Fernandes da Silva, mais conhecido apenas por Nho Totico. Eu, frise bem as palavras, eu fiz a Rádio Cultura, porque ligado ao nome da Rádio Cultura, deveria estar sempre o nome do Nho Totico. Vou explicar por quê. Eles puseram corretores na rua. Interessa a propaganda no rádio? Que estação? Cultura. Ninguém sabia. Que estação é essa? A do Nho Totico. Ah! Por isso é que eu digo que eu fiz a cultura. Depois eu criei uma personagem chamada Caropita. Quando eu ofereci uma propaganda, eu dizia, Nho Totico, a Caropita. Ah! Sempre fazia um negócio, sabe? A Dona Olinda era uma dessas criaturas que nascera para ser professora. Ela era professora intrínseca, de corpo e alma, sabe? Levava tudo muito a sério. Então, todos os dias as coisas se repetiam. Ela consultava o relógio e dizia, seu Joaquim, todos os dias eu preciso lhe dizer a mesma coisa. Olha aí, está na hora de pôr as crianças para dentro, seu Joaquim. Corra, vá dar sinal, vá bater o sino. Vamos recolher as crianças, vá correndo, seu Joaquim. Nego velho não pôde correr. Rematinho está aqui no cabo de nego velho. Vamos, seu Joaquim, não conversa. Vá bater o sino. Bem, bem, bem. Meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era de improviso e eu fazia tudo. Bom, as crianças estão na classe. Minguinho. Presente. Mingote. Presente. Tá bom, deixa. Eu baixo. Mingau. Presidente, soco, sim, senhora. Presidente, japonês não precisa ser chamada, né? Japão não falta na escola. Eu sei disso. Gostaria que todas as crianças fossem assim. Seu Manuel, presente. Jorginho, presente. Sebastião, presente. E depois, então, conforme me ocorresse, era aula, né? Seu Sebastião, senhora. Quem descobriu o Brasil? Não sei, dona. Eu não quero conversa com o Brasil. Deus me... Menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? O que é que o Brasil pode esperar do senhor? É, bem, o que é que eu não prometi nada para o Brasil? Um bruto paizão desse esperando de uma criança. Ele é que tem que pensar em mim, não eu nele. Onde você viu? Cala a boca! E assim. Nho Totico. Em 1936, o Brasil passaria a ter mais uma emissora de rádio. Em 1936, ela era somente mais uma, mas estava predestinada a ser a maior de todas. A 12 de setembro de 1936, às 9 horas da noite, um novo prefixo apareceu no ar. Alô, Brasil. Esta é a PRG8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O locutor dessa estreia foi Celso Guimarães. E como teriam sido os preparativos para o lançamento da Nacional? Quem nos fala destes momentos e da noite de estreia é o locutor Aurélio de Andrade, que em 1936 participou das primeiras experiências. 3 meses antes da Nacional ir para o ar, eu, ao lado de Celso Guimarães e de Hugo Otto Costa, já isso em 1936, passei a trabalhar aqui em uma sala, no Edifício de à Noite, no quarto andar. Sala aqui, tinha 2 ou 3 mesas, máquina de escrever, muito papel de jornal, e o Celso Guimarães e o Costa, que mais tarimbados, com mais experiência, faziam então o esquema da Rádio Nacional, criavam, digamos assim, a infraestrutura da programação da Rádio Nacional, não só para a sua noite inaugural, como também para os dias seguintes. Mas a inauguração da Nacional foi realizada em setembro, dia 12 de setembro, mas antes o Aurélio, durante muito tempo, colocou a Nacional no ar a título experimental. Aquela coisa, estão ouvindo a Rádio Nacional em caráter experimental, senhores ouvintes, por favor, escrevam para a emissora, Praça Mauá 7, quarto andar, dizendo se estão ouvindo bem esse som da PR8, etc, etc, etc. E com esse texto entrava a música, etc. O transmissor nosso era o transmissor da Philips, da Rádio Philips, que se retirava, encerrava as suas atividades artísticas, radiofônicas, e vendia para a Rádio Nacional e seu excelente transmissor Philips de 25 kW, o que para aquela época era realmente um senhor transmissor. De maneira que a Nacional, quando entrou no ar, uma programação realmente linda, a noite foi uma noite maravilhosa, com as autoridades da época. Eu me lembro que nessa noite trabalharam o Celso Guimarães e o Oduvaldo Cosi, e eu fiquei recepcionando com outros funcionários da noite, inclusive diretores da noite, as pessoas que vinham chegando, convidadas todas a traje a rigor. Um depoimento de Aurélio de Andrade. Mas ainda em 1936, 9 dias antes da inauguração da Rádio Nacional, foi inaugurada em Belo Horizonte a Rádio Inconfidência, uma emissora oficial cuja missão era, basicamente, orientar o homem do campo. A Inconfidência foi criada pelo então secretário da Agricultura de Minas Gerais, Israel Pinheiro, e funcionava sob a administração da sua secretaria. A ideia central era usar o rádio como meio de educar. Seu primeiro programa chamava-se Meia Hora do Fazendeiro e era produzido pelo agrônomo João Anatólio Lima. Mais tarde, ante o sucesso da experiência, o programa passou a ter uma hora, a Hora do Fazendeiro, e continua sendo apresentado diariamente. Só nos seus primeiros 3 anos, a Hora do Fazendeiro recebeu 25 mil cartas. Talvez seja um dos programas agrícolas mais antigos do rádio mundial. Pioneiro no campo da informação para o agricultor, a Hora do Fazendeiro gaba-se também de ter sido o primeiro programa a divulgar a música sertaneja no Brasil. No plano internacional, foi também na década de 30, em março de 1938, que a BBC iniciou suas transmissões para o Brasil em onda curta. Enquanto isto, muitas empresas jornalísticas brasileiras visualizaram no rádio um excelente meio de unificar sua força. E assim tivemos o surgimento de emissoras como a Jornal do Brasil, Tupi, ligada aos Diários Associados, e a própria Rádio Nacional. O produtor Paulo Tapajós é quem fala dessa ligação e das primeiras impressões da programação da Nacional. A Rádio Nacional nasceu como filha do jornal A Noite. A Noite pertencia a uma empresa que tinha um outro grupo de jornais, A Noite Ilustrada, A Carioca, Vamos Ler. E o rádio naquela época já havia demonstrado aos grandes jornais, veja o Globo agora como exemplo, que uma empresa jornalística não viveria ou não sobreviveria como A Noite, o esplendor do jornal A Noite naquele tempo, se não tivesse a força do rádio amparando. Daí porque a empresa resolveu criar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional foi criada em setembro de 1936 e começou como todas as estações de rádio daquela época, fazendo uma programaçãozinha, izinha mesmo, que era uma programaçãozinha, baseada muito na estrela, no artista, baseada muito no chamado quarto de hora, E agora vamos ouvir o quarto de hora de Elisinha Coelho. E ela cantava 15 minutos ali e ia embora e tal. Se a Nacional viveu nos primeiros tempos muito do quarto de hora e muito da notícia, é bom que se diga também que ela foi, logo no início, uma emissora muito interessada no teatro. As primeiras demonstrações que a Rádio Nacional fez de teatro foram feitas com brilho, com muito êxito, porque elas já incluíam o efeito sonoro que normalmente não se fazia isso no rádio com aquela seriedade. Paulo Tapajós. Em São Paulo, a Rádio Record também apresentava o seu teatro com enorme sucesso. Era o Teatro Manuel Durans, produzido e dirigido por Manuel Durans, que durante vários anos apresentou o que de melhor havia em matéria de arte cênica no Brasil. Mas, para ilustrar um outro momento do rádio dos anos 30, vamos ouvir um trecho de programa do tipo Quarto de Hora, a que se referiu Paulo Tapajós. O programa é o Luna de Arrabal e foi apresentado pela Rádio Cruzeiro do Sul de São Paulo. Peito de emoção, adelantinho, ojos de outro azul se vestirão e se pondrá la noche, sus galas embrujadas, e tu, mi dulce amada, temblará. Aí foi a linda valsa Luna de Arrabal, criação do Brasil de Vítor Caserta. Vocês que ouvem as quartas e aos sábados... Uma mostra do que era o quarto de hora do rádio dos anos 30. Henrique Forés Domingues, o nosso almirante, seria o responsável por muitas modificações na estrutura dos programas de então. Depois de ter atuado por muito tempo no programa Cazé, almirante transferiu-se para a Rádio Nacional e ali começaria a produzir um programa diferente, um programa montado, ou seja, um programa que não seria somente musical ou somente teatro. Almirante misturaria tudo isso num único programa e o resultado prático disso foi o sucesso e o abandono das formas anteriores. Em abril de 1938, eu então lancei o primeiro programa de montagens aqui. Evidente, eu cantava durante na semana, dois dias eu cantava. E outra vez, então, escrevi um programa, sem receber mais nada, viu? Porque, tendo contrato, mas resolvi e fiz, escrevi um programa com o título de Curiosidades Musicais. Acontece o seguinte, é que ficar falando durante 30 minutos, mostrando música, tudo isso, eu então descobri uma forma, eu então criei uma série de anedotas. O programa, eu ia falando uma coisa séria, mas, de repente, eu saía do assunto. Uma hipótese que eu vou citar, o Hino Nacional. Queria contar o Hino Nacional. Ora, se eu ficar falando durante 30 minutos, citando a história do Francisco Manuel da Silva, é um negócio maçudo. Então, inventei e criei. Não tendo artista para fazer aquilo, eu sozinho fazia todas as vozes. Aquilo teve um efeito enorme. Sob o patrocínio do Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas, estão mais uma vez no ar as curiosidades musicais de Almirante, para revelar aos brasileiros algumas pequenas maravilhas da musa popular do país. Hoje, ouviremos um programa focalizando as congadas, uma das festas clássicas e usuais em todo o território nacional. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Já o Celso Guimarães explicou bem o que era esse programa, e isso me evita de estar repetindo agora tudo o que ele disse. Só me cabe chamar a atenção de vocês todos para o fato de não estranharem se o que eu vou contar aqui não coincidir em tótem com o que vocês conhecem. Eu não vou daqui descrever uma congada deste ou daquele lugar. Vou somente apanhar o aspecto geral do costume e mostrar ao mesmo tempo o que há de mais curioso nas músicas das congadas de todo o Brasil. Cada lugar faz a sua congada à sua maneira. E no mesmo estado, como por exemplo em Minas, Bahia, São Paulo, Pernambuco e outros, é frequente encontrar-se congadas completamente diferentes em cidades muito próximas, às vezes, umas das outras. O estilo inconfundível de Almirante. São Paulo e Rio de Janeiro foram sempre os dois principais polos de difusão de cultura do Brasil. O rádio não poderia ser diferente a nível de concorrência, mas era diferente a nível de programação. Quem explica as razões e os fatores dessa diferença de estilo entre o rádio carioca e o paulista é o pesquisador Valvênio Martins. Aí vários fatores levam a essa diferença. Um dos fatores é a população. O Rio de Janeiro é uma cidade do Rio, onde tudo acontece. É uma cidade praiana, é uma cidade onde a vida, a rotina de vida é uma rotina mais calma, mais tranquila, porque sempre existe a praia, e quando existe a praia, existe o lazer, existe uma vida mais devagar. São Paulo tinha uma outra característica. São Paulo era uma terra de imigrantes. Então São Paulo tinha nordestino, tinha italiano, tinha português, tinha uma infinidade de pessoas que formavam a cidade de São Paulo, formavam a grande São Paulo. Em função dessas diferenças sociais de população, o Rio sempre apresentou uma programação voltada para esse tipo de público, que era o carioca nato. Aqui você tinha a música espanhola, você tinha a música nordestina, você tinha a música francesa, a música italiana, porque eram as grandes colônias que existiam aqui. Porque nos anos 40 e 50, a Rádio Nacional do Rio dominava, ele conseguia entrar em vários lugares. Não entrava em São Paulo, porque de São Paulo para Rio existe uma serra. E essa serra meio que bloqueava a entrada das ondas da Rádio Nacional nessa região da cidade de São Paulo. Então São Paulo ficou um pouco livre da influência carioca a esse nível. Então a diferença de programação ela é clara, principalmente por esses dois fatores. Da Rádio Nacional não poder entrar em São Paulo e do público de cada cidade ser absolutamente diferente. Opiniões de Valvênio Martins. Mesmo com todas as diferenças de programação, inovações e crescimento, não podemos nos esquecer da Rádio Marink Veiga do Rio de Janeiro. Durante os anos 30, a Marink dominou a radiofonia nacional. Ali estavam agrupados o que havia de melhor em termos de profissionais cariocas. Ouçamos novamente o locutor da Rádio Nacional do Rio, Aurélio de Andrade. Marink dominava completamente com um homem extraordinário, um locutor magnífico, que faturou muito o seu nome em virtude da Revolução Paulista. Não é? Era o César Bladeira, que era um profissional de primeira grandeza, e que possuidor de uma voz magnífica e de uma leitura perfeita. Era realmente uma estação imensamente popular, onde os grandes programas eram produzidos. E as opiniões de Aurélio de Andrade terminam este programa. No próximo programa desta série, estaremos focalizando o início da década de 40, os anos de ouro do rádio brasileiro. Os anos da sua consolidação. O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.